O objetivo do PEDMEI é estimular a conclusão dos estudos, com um auxílio que totaliza R$ 9.200 por aluno até o final do ensino médio. A proposta destina metade dos recursos não utilizados do fundo para o PEDMEI. A outra metade continuará a ser empregada para garantir créditos do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Dessa forma, o PRONAMP também passa a ser permanente. O projeto foi aprovado com votos contrários de deputados da oposição, que defenderam o uso do dinheiro que sobra do FGO para pagamento da dívida pública e não para o PEDMEI. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, disse que o texto final desvirtua a proposta original do Senado, que apenas tornava permanente o programa de financiamento de micro e pequenas empresas. O governo tem um orçamento, ou seja, a família brasileira tem o dinheiro que entra, o dinheiro que sai. Já está gastando mais o governo do que ganha. Aí o que que ele está fazendo com esse projeto aqui? Ele está pegando um cartão de crédito e pagando a conta do outro cartão de crédito. É isso que nós estamos fazendo com esse projeto de lei. Esse projeto de lei aqui, ele é um absurdo. O texto aprovado permite que, a partir de 2025, 50% dos recursos não utilizados do fundo continuem a garantir os financiamentos das pequenas empresas. O restante poderá ir para o PEDMEI. Hoje, a lei reserva essa sobra para o pagamento da dívida pública. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, defendeu a medida como maneira de garantir a permanência dos alunos nas escolas. Alguém aqui é contra o PEDMEI? Esse projeto torna permanente os recursos do PRONAM para os microempreendedores, 50% para complementar o PEDMEI, esse programa que está garantindo a permanência dos alunos na escola. O projeto, que cria uma fonte permanente de recursos para o programa PEDMEI e para financiamentos de micro e pequenas empresas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. O gás do PT Gaúcho repercute os números do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, realizado no início do mês. Segundo o congressista, cerca de 4 milhões e 300 mil estudantes fizeram provas em 1.700 cidades, garantindo uma taxa de presença de 73%. Para Bongás, os números já refletem o impacto positivo do PEDMEI, Programa de Apoio Financeiro a Estudantes do Ensino Médio. Segundo o deputado, o PEDMEI é mais uma ferramenta para democratizar o acesso à educação, que ele considera fundamental para o desenvolvimento do país. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite. Uma boa noite, um bom fim de semana. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Sinal de Deus em todo lugar. Evangelizar. ZYM 289-99.5. Curitiba, Rádio Evangelizar. Pop, Católica. Sinal de Deus em todo lugar. Emissora da Rede Evangelizar de Comunicação. Sinal de Deus em todo lugar. Evangelizar. Encontramos a terra prometida, reservada a nós por Deus. Agora precisamos ainda mais de você. E para seguirmos juntos rumo à terra prometida, preparamos para você o livro Ouro dos Associados, um marco de fé e compromisso. Aqueles que assinam para a eternidade deixam um nome. Faça sua doação especial. Faça parte dessa história, assinando o Livro Douro. E deixe um legado na evangelização. Vamos transformar vidas ainda mais pela palavra de Deus. E agora, com a terra prometida.